uma lourinha geladinha, ninguém me segura, é verdade. Essa lourinha é um tesão, me deixa na fissura assim, ó. Mas quando eu tomo uma lourinha geladinha, ninguém me segura. Opa, venha pra cá, venha quebrando, tá todo mundo te olhando. Venha pra cá, venha mexendo, tá todo mundo te querendo. No tchá tchá tchá, no tchu tchu tchu, no gera samba de norte a sul. No tchá tchá tchá, no tchu tchu tchu, se requebrando venha pra mim. No tchá tchá tchá, no tchu tchu tchu, no gera samba de norte a sul. No tchá tchá tchá, no tchu tchu tchu, se requebrando venha pra mim. Essa loira é o quê? Gostosa! Sabe por quê? Essa lourinha é um tesão, me deixa na fissura. Quando eu tomo uma lourinha geladinha, ninguém me segura, jamais. Essa lourinha é um tesão, me deixa na fissura. Quando eu tomo uma lourinha geladinha, ninguém me segura. Sabe por quê? Venha pra cá, venha quebrando, tá todo mundo te olhando. Venha pra cá, venha mexendo, tá todo mundo te querendo. Tchá tchá tchá, tchu-tchu-tchu, no gera samba de norte a sul. No tchá-tchá-tchá, no ti-ti-ti, se requebrando venha pra mim. No tchá-tchá-tchá, no tchu-tchu-tchu, no gera samba de norte a sul. No tchá-tchá-tchá, no ti-ti-ti, se requebrando venha pra mim. Sei que a lourinha geladinha é gostosa de todos.